670, Puka Caju, 1-2-3-0. Celta, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 1 centena, 109. Celera já mais. Ingestia, após o chato, autorizado para o seu país, 0-3. Autorizado para o seu para 2.000 pés, autorizado para o seu sentido naquele é o da pistão no zero, não pode estabilizar. Petroquilo Delta decolou os 2-2, controle 1208, um bom dia, até logo. 1208, Petroquilo Delta. Essa golpe ele tem informação de voo e alerta com centro de 125, decimal 45, hotel 123, decimal 0. Controle Salvador, está passando logo, está golpeando. Salvador, está passando o centro aqui no Delta, decolando 1-0, saindo a voo. Está passando o centro do Delta, contato o radar de decolagem, que vai vir a saída do Boru, na transição. Perdão, direto destino, após árvore, está autorizado o centro 1-0-0. Pesado uma centena, voa de China após a árvore, vento aqui no Delta. Autorizado descida para 4.000 pés. Cabeceiro no zero, vento 90 graus, segundo 09. O tráfego mais próximo está ainda a 9.000 pés. aeronáutico para Maribica, livre aeronave, completando alinhamento, cabeceira no zero, iniciará a decolagem no momento. Cancela e prossegue para o 27 com base pela direita, proteção circular. Relativo, então reporte no ponto ideal para modificação de regras, tráfego para a pista no instante, o Mike de Acerra. Sim, Mike de Acerra. 1094-0050. Passando Oscar Golf Juni, quatro de radar encerrado, posição coral, chame controle ideal, frequência 1020-1. Da 10 para o cartão alerta. Plano modificado aos 26, efetue a base pela direita, pista 17, reporte na final, 190 graus, 090 graus, com 089. E como é que você reporta na final da 1020? Olympus 04, decolou os 26, chama agora o controle 1208, bom dia. Vai chamar o controle 1208, informa vários urubus na proa da reta de decolagem. A reta de decolagem. Afirmo. Delta, guarde o trajeto só de pouso. Contact intersection. Salvador, voo 2062 decolado.